repertório novo, vai ali, é aqui, tem que atualizar. Acontece que você entrou em minha vida e um presente de Deus que veio para mim. Se tiver mais outras além dessas vidas, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero ter você pra sempre pertinho. E o quê? Vem me amar, vem me amar. Tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não quero mais ficar. Vem me amar e vem me amar. Vem me amar e vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não quero mais ficar. Acontece que você entrou em minha vida e um presente de Deus que veio para mim. Se tiver mais outras além dessas vidas, eu quero que em todas você esteja aqui. É você. Em todas essas vidas, e sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero ter você pra sempre pertinho de mim. E vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não quero mais ficar. E vem me amar. E vem. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não quero mais ficar. Santana Produções, galera da Devassa, Maratá.